deixa pra amanhã e não agora. Não leva mal, eu já tô me lixando desse seu ciúme, bobo amor. Eu não sou de discutir por telefone. Fala direito, para de xingar que eu tenho um nome. Se vai continuar falando alto, a nossa conversa acabou. Eu já deixei você gritar demais, agora vai ter que me ouvir. Nem sempre como você quer. Encheu o saco, terminou, não dá mais. Quero distância, se toque, larga do meu pé. Para de ficar pagando pau a toda hora, de ficar ligando sem parar. Maluca pirada, sai pela madrugada, de camisola pra me procurar. Para de ficar pagando pau a toda hora, de ficar ligando sem parar. Muito chata. Para, maluca pirada, sai pela madrugada, de camisola pra me procurar. Alexandre, diga, meu querido. Acho que eu tenho um papo pra dar pra essa maluca pirada. Vai fundo. Vambora, meu compadre. Vai fundo. Então eu vou. Começa aquele talento, vai. Posso ir? Vambora. Qual é? Por que tá me ligando essa hora? Já tô dormindo, deixa pra amanhã e não agora. Não leve a mal, eu já tô me lixando desse seu ciúme. Eu não, eu sou de discutir por telefone. Falar direito, para de xingar que eu tenho nome. Se vai continuar falando alto, a nossa conversa acabou. Eu já deixei você gritar demais, agora vai ter que me ouvir. Nem se der como você quer. Encheu o saco, terminou, não dá mais. Quero distância, se toque larga do meu pé. Para de ficar pagando palma toda hora, de ficar ligando sem parar. Para, maluca pirada, sai pela madrugada, de camisola pra me procurar. Para de ficar pagando palma toda hora e de ficar ligando sem parar. Para, maluca pirada, sai pela madrugada, de camisola pra me procurar. Ei, para de ficar pagando palma toda hora, de ficar ligando sem parar. Para, maluca pirada, sai pela madrugada, de camisola pra me procurar. Vou procurar aqui. Para de ficar pagando palma toda hora, de ficar ligando sem parar. Para, maluca pirada, sai pela madrugada, de camisola pra me procurar. Alexandre Pires, ela pode ser maluca, pirada, mas no fundo, a gente gosta, não tem jeito. A gente gosta, eu gosto muito.